Jimmy? 6320, Chanel 70060. Chanel 6320, desse mantenha o nível 050. Informa o tráfego 1 hora, 2-1 milhas. Rumo oeste, 1 Papal Satango 4, subindo restrito para 4 mil pés. Sim, chama 250. Eu passarei do 2231 para me dar a descida. Série 2231, desce inicialmente para o nível de voo 060. 060, 2231. 2231, informação papá. Coordenado com o 2230, formação papá, autorizado vitória da conquista, via rota do plano de voo, nível 180. Pista no zero, após a colagem, curva direita, subida árbol, elefa. Transponder 5417, controle 119, decimal 35. Comando 0, via rota proposta para vitória da conquista, 10, curva direita na árvore elefa. 5497, transponder 19355, contra a distância 2230. Passarei 2230, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Golf Victor, assim que possível, informe seu estimado de pouso. 12740, senhorita, Rodrigo Golf Victor. Gente. Chanel 6141, para interceptar, curve à esquerda, proa 150. Autorizada LS, reporte estabilizada. Isso é 150, autorizada LS, reporte estabilizada, Chanel 6315, já estabilizou na X-Ray. Chanel 6315, chame torre 1895. 1895, 6315. Chanel 6141, complete curva à esquerda, proa 140. Solo 32, libera direita, chame contra o solo em 121, decimal 1. Solo 121, 121, 44. Oi, Salvador, Oxané 6315, a 2 milhas do marcador externo. Oxané 6315, reporte passando o marcador externo, baixada travada. Passarei no marcador 6315. Está 3144, autorizado Alfa Juliette para o portão 2. Alfa Juliette para o portão 2, 3144. Passa Antônio 2109, 6320. Controle Salvador, boa tarde, eu vou 1964. Tem que informação, Oscar. Vamos 964, acione identificação desse via chegada Mari para o nível 080. Identificou Mari 080, né? E a informa que perdeu o contato com o centro Recife, passando agora a posição Taboc. Ciente. Zero, autoriza Duna da presente? Negativa, número 6 na aproximação, mantém o perfil da chegada. Ciente. Chanel 6320, tráfego informado superado em altitude, desse mantenha 3 mil pés ajuste no 015, aguardando autorização para ILS. 3 mil, precisa aguardando, 2 anos. Do 2788, livre ascensão para o nível 150. Azul 2788, controle. Livre até o 150, azul 2788. O meu Golf Victor, livre ascensão para uma centena. Uma centena, o meu Golf Victor. Sandora, Chanel 6141. Chanel 6141, complete a final, chame torre 1895. Segue, chama de 2895, obrigado, Chanel 6141. Juliette, controle? Passando o farol no momento, não tenta ver, cara. Gente, nenhum tráfego conhecido a reportar, tem frequência livre para auto-coordenação. Graças, Juliette. Dono a 1,5 da cabeceira. Gente, o Chanel 6141. Poderia confirmar a pista seca? Confirma, a pista seca. Graças. Oi, ITAP. ITAP 2231. O Chanel 6320 desça para 2 mil pés, ajuste no 015, está autorizado e LS é proibição no 0, reporte estabilizado. 2015, Porto Alegre. Tango Zulu, desce e mantenha 4 mil pés, ajuste 10115. 4015, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, confirma intenções de pouso pistão 10 ou pista 17. Após avistando, seria 17, cara. Xené 635 no solo 36, libere a direita, chame controle de solo em 1, 2, 1, despa 1. Que regra? Retrifão aí até o externo, Juliette Tango Zulu. Informa o tráfego 3 milhas da cabeceira. Já tá liberando, né? 3, 2, 3, 1, vetoração para o sequenciamento, curva direita. Proa 050, limite localizador, está autorizado a manter a presente velocidade. Direita 050, limite ao localizador, mantém a velocidade, exercício. Área 2231, no desça para 4 mil pés, ajuste no 015. 4 mil no 015, exercício. Juliette Tango Zulu, confirma sua velocidade indicada. 1852, Juliette Tango Zulu. Gente, vetoração para o sequenciamento, curva direita, proa 190, limite a magnética 090 de cima. Direita 190, limite a magnética 090 de cima, Juliette Tango Zulu. Batango, Romeu Golf Victor, controle? Está na escuta, controle, Romeu Golf Victor. 35 milhas, oeste de Salvador, serviço radar encerrado, tudo mantém uma centena. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife, frequência 1288, secundária 1260, tem frequência livre para alto, coordenação da presente. 288-860, Romeu, com presente. Voo 1964, desse mantém nível de voo 060. 060, voo 1964. Voo Salvador, boa tarde, esse é o voo 1164, informação papá. Voo 1164, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 070, ajuste no 015. Via Mari para o 070, no 015, ajuste voo 1164. Voo 2231, para interceptar, curva direita para o 060, autorizado ILS, reporte estabilizado, autorizado descida para 2000 pés. Direita 060, desce para 2000, portaria estabilizada, 2231. Chama a torre, o 6320, estabilizado. Chama a 6320, chame a torre, 1895. 20, sinal de 3 milhas, visual, por 0. Chama a 6320, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego ainda na pista. Guarda. Xener 6320, pista livre, pouso autorizado, 10, vento 120 graus, 089. Livre pouso, 90, 6320. Vamos 26.85. Respondendo 2085, muito obrigado, boa tarde. Plano 964, desce, mantém a nível de voo 050, número 4 na aproximação, inicie redução de velocidade para 2309. Número 4, desce 6 mil pés, reduz 2309, 964. Informo que vai seguir um Charlie 402 na aproximação. GMC. Já estamos no informo que irá ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite magnética 080, dezembro. Gente, vai ultrapassar o localizador, limite a 080 de Cimbra agora, o Juliette Tango Zulu. Oxanel 61, pode ingressar? Tá, afirmo, 05, posição. Obrigado. Tango Zulu, reassuma a navegação, vai na Praia de Duna. Assumido, Rua Duna, Juliette, Tango Zulu. Duno 164, desce para nível 060, inicie redução de velocidade para 2309, número 5 na aproximação. Ok, descendo para o 060, reduzindo 239, 5 na aproximação, o nono 64. Rio 4000, pode continuar descendo, Juliette, Tango Zulu? 10 Tango Zulu, autorizado descida para 2000 pés, ajuste no 015. Tem condições de manter 1709 até Duna? Afirmativa, vai manter então 709, desce para 2015, Juliette Tango Zulu. Sente. Duno 964, complete a redução de velocidade para 2109, o tráfego que precede um Charlie 402 com grau de 1070. Sente, vai reduzir a velocidade atingindo 6000, Duno 964. Duno 964 autorizado até nível 050. 050, 964, reduz 2109. Quatro, vetoração para sequenciamento, cruza esquerda, proa 030, limite ao localizador. Vetoração, esquerda 030, limite ao localizador, 964. Estabilizado, 2231. Passaria 2231, no complete a final e chame torre 1895. 1895, 2231. Torre Salvador, boa tarde, passarelo 2231 no final da 10, baixada travada. Torre Salvador, passarelo 2231, boa tarde. Ajuste 1095, mantém aproximação com as instruções para pouso. Aguardo autorização, 2231. Redução de velocidade para 1809. Aguarde o último vetor para o ILS, desça e mantenha 4000 pés. 4000 pés, reduz 1809, aguarda o último vetor, o 1964. O 1964, para interceptar, curva à direita, proa 065, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado descida para 2000 pés. Direita 065, desce 2000 pés, autorizado, 964. Juliette Tango Zulu, chame torre 1895. Torre 1895, Juliette Tango Zulu. Ponto de espera, chama a torre 1895, ajuste altímetro no 015. 1095, autorizado, tá? Despacho Wing, ponto de espera da 1018-95, passarelo 2230, boa tarde. Salvador, boa tarde. Papatango Juliette, Tango Zulu, 2,5 milhas do externo. Papatango Juliette, Tango Zulu, boa tarde. Reporte passando o marcador externo. Juliette, vai aportar passando externo. Juliette, Tango Zulu. Uma 26, contato radar, 65 milhas, sudoeste de Salvador, vou na proa de Mário, para interceptar a chegada a Mário, ajuste 1015. Juliette Tango Zulu, tá uma milha agora do externo, baixou e travou, tá em condições visuais, propondo uma modificação, solicita a girabase para o 97 para a direita. Papatão, Juliette Tango Zulu, condições de obter uma base curta pela direita? Firmo, Juliette Tango Zulu. Gente, plano, instrumento cancelado, usando 646, inicie curva pela esquerda, base curta pela direita, reporte curta final, Juliette Tango Zulu. Curva esquerda, vai fazer uma base curta para 197 pela direita, Juliette Tango Zulu. Limite localizador. Ok, vai descer para 4000 pés, vai manter a proa e manter a proa o gol 1164, ajuste no 095. Gol 1964, reduz a velocidade para aproximação final. Informo que o tráfego à sua frente está girando base para a pista 17. Complete a sinal e chame torre 1895. Gente, então torre 1895 está frente do tráfego, gol 1964. Autorizado Alfa Juliette, posição 1-2. Alfa Juliette, volta 1-2. O 1164, informa que vai seguir tráfego da mesma companhia, 10 milhas à sua frente, com ground de 170. Positivo, gol no 164 vai reduzir mais, né? Pode esperar a próxima, passarela 2230, boa tarde. Passarela 2230, confirme pronto? Afirmo. Sente autorizado a alinhar via taxiway Charlie e decolar pistola 0, vento 120 graus, 05 nós. A linha decola via Charlie, passarela 2230. Torre Salvador, boa tarde, gol 964, 3 milhas e meia para o Índia Serra, o trem embaixo checado. Gol 964, mantém a aproximação, aguarda autorização de pouso, informa o tráfego ATR da passarela alinhando para a decolagem e um Charlie 402 para a base para a final pista 17, aguarda autorização. Gente, aguarda autorização, sente dos tráfegos do Gol 964. Mas para final, baixar travado, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 1-10 graus, 05 nós. Autorizado pouso 17, Juliette Tango Zulu. Controle de alta, aqui para o mantendo 190. 2008, contato radar 75 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha a pro de Mari para a chegada a Mari, ajuste no 095, desça inicialmente para uma centena. Uma centena, pro de Mari, voo 2008. 126, desça para 4 mil pés, ajuste no 095. LS, X-ray, pistão no 0. 126, está atento daqui? Está ciente da informação ATIS, comba 26. Zero, decola 50, chame controle Salvador em 1-19, decimal 35. Decimal 35, passeio 2230, boa tarde. Gol 1964, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 069. Obrigado, pouso, 10, gol 1964. Não está bravo, prossiga. O Renato vai passar um pouquinho. Decolou de terra o Jeta Lima, comprou de terra em Diego Índio. Aí mantendo 510, 3 a bordo. Código alocado é 0165, Romeu está bravo. Gente, o Romeu acho que tá bravo. Tá visual com o Boeing 737-800 agora na final da 1-0? É, negativo, cara. posição 11 horas, 4 milhas. Está autorizado o cruzamento mantendo 500 pés à frente a tráfego, reporte de Visual Serra, Índia com Índia. Bravo. Salvador, boa tarde, eu passaria 2230, Arbo Elefo. Passaria 2230, tem condições de cumprir a restrição superior da saída? Negativo, senhora. Tem condições de cumprir o perfil superior da saída? Gente, passaria 2230, suba e cumpra a restrição exterior da saída, Arbo Elefo. Afirmativo, vamos até 3000, passaria. D2230, complete curva à direita, vou na proa de Elefo e suba para o nível 180. Direita, Elefo 180, passaria 2230. O voo no 1164 estabilizado no Elefo de Expert e promovido. O 164, torre 1895. 1895, voo no 164. Salvador, boa tarde, esse é o voo no 164 estabilizado na NSX-Ray, tem o campo à vista. Voo UNO 964 no solo 52, libera direita, chame controle, solo em 121, décima 1. 21, obrigado, senhor. Voo UNO 164, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização para pouso, voo UNO 164. .008, informa o tráfego, posição 1 hora, 8 milhas, mesmo rumo, eco 110, passando 075 em descida, está autorizado descida para o nível 090, informa que irá ultrapassar o mesmo tráfego. Ok, descemos 90, o voo 2008. Voo 2008, copiou a informação do outro tráfego? Feito o tráfego, sim, obrigado, 2008. Voo no 164 avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 07 nós. Ok, livre pouso, não no 0, gol no 164. A frequência é livre. Bravo. 64 no solo 55, libera direita, chame controle solo em 121, décima 1. Coloquei no circo solo, 2-1. 1-2-1, décima 1. 2-1-1, obrigado. O irá ultrapassá-lo. 1-2-6, décima mantém a 4 mil pés. 4-1-2-6, está bloqueando mais. Gente, 1-2-6, intercepta a Mari e desce de chegada. Voo 1-1-64, Voo 1-9-64, Alfa Juliette, portão 1-0. Confirmando, 1-1-64? 1-1-64, portão 7. Atendido, Alfa Juliette 7, obrigado. Afirmo, Alfa Juliette, portão 7. Boa tarde, seu Gol 256, gente da informação, papá. Voando 256, informação em curso, papá. Tratada? Ah, foi escuro. Voando 256, autorizado, seu abraço, seu Golf, via rota do plano de voo, nível 370. A cola da pistão 0, após a colagem, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. Transponder 5466, controle 119, decimal 35. Conforme rota do plano de voo, o nível 370 para São Gonçalo, decolada 10, primeira curva à esquerda, a pouca transição de par. 5466, transponde o controle de saída 1-1-9-3-5. 1-2-5-6, cotejamento correto, chame pronto, chegar aqui a sanamento. Gente, Maria. Autorizado para o Duna, da presente. Descendo para 50, para o Duna, 2008. Salvador approach, Azul 4115, track level 2204, track level 150. Azul 4116, Skycai Dentist and flight level 050, my arrival to 181015. Skycai Dentist, set to track level 050, my arrival, Azul 4116. está autorizado descida para 2 mil pés, ajuste 1-0-1-5, está autorizado LF Expertise como 1-0, reporte estabilizado. 2015, vai chamar estabilizando LF, Gol 2008. Padrão, muito boa tarde, o Azul 2714, cliente da Papá para a rota autorização Parreira. Azul 2714, formação Papá, autorizado para Barreiras, via rota do plano de voo, nível 160. Decola da pistuna 0 após a colagem, curva esquerda, saída Momo, transição Vatapi. Transponder 5475, controle 1-1-9-35. Autorizado 160, conforme o plano de voo. Vai decolar da 1-0, curva esquerda, saída Momo, Vatapi. 5475 vai ser alocado e após a colagem chamará 1-1-9.35, protegeu 2714. Azul 2714, protegimento correto, chama para o chileque assinamento. Vamos lá. Voo 1256, posição 4 para o chileque assinamento. Voo 1256, autorizado para o chileque assinamento, chama para o ataque. Vamos lá. 050, ajuste 1-0-1-5. Gente, identificou 5000, 1-0-1-5, com voo 1-8-5. Rumba 26, voa Iduna, dá presente. Voa Iduna, dá presente, rumba 26. ele autoriza livrar de 4 mil para 2 mil o Rumba 26? Rumba 26 está autorizado, descida para 2 mil pés, ajuste no 015 na proa de Duna. Informo que irá seguir tráfego 7 milhas à sua frente, um Boeing 737. Gente, o tráfego está descendo para 2 mil pés, Rumba 26. Ou 2008 informe sua indicada, confirme 190? Isso aí, 190. Uma 26, informo que o tráfego informado anteriormente à sua frente está com ground de 190. Uma 26, ciente. Agora sem dor, vai começar a redução, ok? Ciente, voo 2008, reporte estabilizado. Minha tem condições de reduzir a velocidade para 1709? Afirmo, reduzindo para 1.70, Rumba 26. Afirmo que o Boeing 737 está com um ground de 1.80 e reduzindo agora. Está 7 milhas à sua frente. LS, voo 2008. Voo 2008, complete a sinal e chame seu ressalvador 1.1895. 2.95, obrigado. Nem está autorizado LS, sua pistão no zero, você pode estabilizar. Autorizado LS, está 26 e reportar a estabilidade. Corrigindo, LS está 1-0, o Rumba 26. Gente. Salvador, voo 2008, boa tarde. Para início de táxi, voo no 256, 2 horas 42 de autonomia, alterna Maceió, COB 109. Voo no 256, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Índia. Próximo ponto de espera, chama a torre, voo no 8.95, altímetro no 0, 1.5. Vira o táxi até o ponto de espera, via Índia, quando pronto, 18.95, pela sua escuta. Sente mais uma vez frequência 118 decimal 95. Ok. Foi Salvador, boa tarde, voo 2008. Farelo 2230, chame centro Recife, na frequência 1288, secundário 1260. 288260, secundário, passarelo 2230, boa tarde. Voo 2008, ciente. A torre informou que a pista está livre e está autorizado a continuação, prosseguir para o pouso. Ok, então livre pouso na pista 10, voo 2008. 26, complete a aproximação. Chame torre na frequência 11895, caso negativo, frequência 121, decimal 1. Complete a aproximação, chama a torre 118, decimal 95, caso de falha 121, decimal 1, rumba 26. Azul 41, 16, inicie redução de velocidade para 1, para 2009. Good to speak to Tuesday, receive an Oscar, Azul 4116. Roger. Azul 4116, descend 2006, 181015, cleared ILS approach runway 10, report 7. Descend 2006, NH1015, we report 7, surprise of Azul 4116. Gol 1885, inicie redução de velocidade para 2309. 2309, gol 1885. Gol 1885, está autorizado descida para 4000 pés. Desce para 4000, 1885. Gol Salvador, está copiando, rumo 26. Torre Salvador, rumo 26. Gol 2008. Gol 2008. Gol Salvador, gol 2008, então. Olha. Salvador, rumba 26. Gol 2008, autorizado, ataque Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, gol 2008. Torre 1286. 1286, graças. 118, decimal 60. Confirmando, 7860, 286. 118, decimal 6. Tráfego Salvador 863-5, autorização para Guarulhos, nível de voo 340, com informação papá. Oxalá 6315, informação papá, tenho aprovado 360, copia? 360, copia, certo. Oxalá 6315, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360. Da cola da pista no zero, curva direita, subida da El, Leda Mótica. Transponder 5502, controle 119, decimal 35. Azul 4116, supervisor on ILS runway 10. Azul 4116, complete final and the call power 118, decimal 60. Azul contact tower 118, decimal 60, have a good day, Azul 4116. Bom, no 885, após tê-lo, prossegue via 2000 pés, ajuste 1015, está autorizado ILS e reporte estabilizado. Gente, após tê-lo, desce 2000, autorizado ILS, exclusão 0, 0015, no 885. Salvador, é o Azul 2714, está no pátio 3, para parafuso posterior, acionamento. Azul 2714, autorizado, feedback, acionamento, chama para ataque. Mara, para o ataque, 2714. Uno 885, reduz a velocidade para aproximação final e chame torre 118, decimal 60. 860, reduzindo. 885. Controle Salvador, boa tarde, Gurão 256, passa 2500 para 370 na Puca. 1-256, contato radar na decolagem, sua via sair da Puca para o nível 370. Via Puca para 370, Gurão 256. Azul 4116, approve attack south, call me again before attack so you do that. Continue attack, if you hire Alpha, we will call you before attack so you get Azul 4116. Salvador, o Azul 2714 está com 63 a bordo, 5 horas e 30 de autonomia. Alternando palmas para o táxi. Tá vendo, Azul 2714? 63. 63, Azul 2714, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via parte 341 em Índia. Próximo ponto de espera, chama a torre 1-8-95, ajuste no zero no 5. Autorizado, Pajú 3, Pajú 1 em Índia, até o ponto de espera, lá 1895, Azul 2714. Xanã 6326, não recebo a identificação. O acionamento da identificação. Agora sim. Contato radar, 7 milhas para Coral, vou em Mare. Para interceptar a chegada a Mare, ajuste o no 0 ou no 5. Está autorizado manter a presente velocidade. Desce para o nível 050. 050, voando Mare. da passagem. Azul Paloma 6, Juliet, gate 03. Continue via Juliet, seu gate 03, Azul Paloma 1256, chame o centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Gente, gol 1256, chama Recife 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Alô, Salvador. Boa tarde, é o gol 1885, Libró. Gol 1885, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, posição 4, gol 1885. 26. Bem, tem condições de incrementar em 209? Gente, aumente a sua velocidade até 2809. Controle 119, decimal 35. Autorizado, nível 280, com quadro flat de voo, aperto vender 27. Decola com curva direita, da EULED em 1551 no transponder 119.3. Seu controle após decolagem, está 3193. Está 3193, protegimento correto, chama para pushback acionamento. Chama para pushback acionamento 3193. Azul 2714 na escuta do solo. Salvador, Azul 2714. O Vitor Silo Delta sua identificação. 0, ciente, aguarde coordenação. Tá certo, obrigado, hein. Solo, Salvador, Azul 2714, chamando a 2295, sem resposta. 7, Azul 2714, sente na 118, decimal 6. 18,6. De Bonf, para interceptar a chave da Bonf, ajuste no 0,15, informe no ideal de descida. Petróleo, sim, autorizado, o centro dela está solicitando a manter a prova do OS. Tio Camatango Vitor Silo Delta, mantém a proa de Salvador, informe para modificações. Mantém a proa de Salvador, informa a nota na modificação do Vitor Silo Prossiga. Autoriza voar direto Duna. Autorizado Duna, né, presente. Duna, me apresente. controle, boa tarde, Azul 2714. Azul 2714, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 160. Momo 160. Três um nove três na escuta, senhor. Autorizado, nível 320, senhor. 320, nível autorizado. 320, muito obrigado, senhor. Canal 6326, desça para 2.000 pés, ajuste 1015. Está autorizado a LS X-Way pistão no zero, reporte estabilizado. 2.000 no 0 no 5, está autorizado a LS X-Way, reportaremos estabilizado 6326. Controle, boa tarde, 3154, informação papá. 3154, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, ajuste 1015. Controle, radial de estilha, Vitor, Kilo Delta. Papatango, Vitor, Kilo Delta, desça para 4.000 pés, ajuste 1015. Desce para 4.000 pés, 1015, ajuste, Vitor, Kilo Delta. Controle, o azul 2714. Possível. Libera da restrição do 110, não vamos ter condição de cumprir. Autorizado. Obrigado. Azul 2714, da presente voo em Momo, aguarde para voar barreira. Da presente Momo, andarei para barreiras, o azul 2714. Após decolagem da Pistuno Zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5516, controle 119, decimal 35. Autorizado, nível 3504, decola 90, primeira esquina, Pucaracaju, colada de voo, circuito da minha transporte, 9.5. Controle após, é o Xenar 1-4-2. Xenar 1-4-2, contagem para o correto, chame para o despegamento. Boa tarde. Xenar 1-4-2, solo. Prossiga. Tem como o senhor fazer um check na frequência 118.95? Vou chamar agora, 2-4-2. Grato. 2 Salvador, Xenar 6142. Xenar 6142, boa tarde, confirme como recebe a torre. Valeu, 5-6142. Gente, grato, transfere agora só 1-2-1-1. 2-1-1. Bom, 1966, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 060, ajuste no 015. 060-1015, ou 1966. Oxenai, 1942, solo. Começou a fazer um teste agora na frequência 121.9. Alô, 42, alto claro, como é certo? Alto claro. Exato. Retorna com frequência. Mantém 219. Questionar 6315, solo. 6315, prossiga. Questionar 6315, transfere frequência do solo, 121, decimal 9. 219. 31193, ao solo. Mantém 2-1. 3193, transfere 219, frequência do solo. 219, obrigado. Xané 6326, complete a final de chame torre 118, decimal 60. 860, 6326, obrigado. Voe Voiduna, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Descendo 2000 pés, 615, Voiduna, 3154. Tango Vitorinho de Juliette, prossiga. Bem, Vitorinho de Juliette, mantenha corredores. Após Paris, ingressa Interlagos, mantendo no 1500 pés. Negativo. Doraxé para somente saída dos tráfegos visuais de Salvador. Com 966, desço para o nível 050. 050, 966.